Rafael, no grupo secreto dessa semana, a gente fala sobre piadas indo longe demais. Tem a história do martelão que você mandou pra minha casa e tem até a história da minha aposta no violino com a Zagal. Pois é, tem também micro histórias com famosos. Foi tipo um episódio completo. Tá bem engraçado e aleatório, como sempre, e você pode ouvir todos eles assinando com o PicPay, que te devolve 15 mangos de cashback, ou seja, é sem custo. E você pode usar esse cashback pra comprar crédito na PicPay Store, que pode ser de delivery, de jogos, de e-commerce parceiro, pode fazer pagamento em um monte de estabelecimento. É, mas o mais importante é que é sem contato. E aí você pode ouvir esse conteúdo lá no Sparkle, que é o nosso app feito sob medida pra isso. É só ir em googlecast.com/assine. Vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu trouxe você pra um momento aterrorizante da minha vida, que é uma consulta ao dentista de 2 horas. E aqui com a gente, Rafael Mafra, também sofrendo. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já viram, ele já foi examinado. E o nosso dentista oficial da podosfera, Dr. Golden Teeth, Maurício Taborda. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Direto de Dubai. Bom dia pra quem é de bom dia. Então a gente vai contar histórias de dentista, histórias aterrorizantes. A gente vai fazer aquele episódio que as pessoas não conseguem chegar ao fim. E vai ser muito legal, né? É tipo um filme de terror. As pessoas gostam de vir aqui passar medo, tomar susto. Só lembrança boa. Só coisa boa. Eu não sei porquê, pode ser que seja um voto parcial, mas eu me divirto um bocado. A gente tava falando aqui que o Dr. Golden Teeth tá gravando da casa dele com um microfone e ele falou assim, ah, vou ter que segurar o microfone aqui na frente, né? Segurar com a mão aqui ao longo do programa. Aí o Rafael falou assim, ah, é bem possível que num dentista já tenha algum aparelho que segura isso na frente do dentista pra ele poder usar as mãos enquanto fala, né? E aí eu falei, tem, ele espeta esse aparelho no seu pescoço e fica segurando ali em você. Eu acabei de pensar nisso. Talvez um artifício melhor de que espetar no pescoço, a testa do paciente seria um suporte melhor. Também, né? Sim. Já ficar mais próximo da altura. E eu acho que, pessoalmente, eu vou me afetar menos. Assim, eu acho. O importante é espetar. Ué, exato. É. Isso que é o relevante. Aonde pouco importa. Na vida do dentista, o importante é espetar. É isso aí. É, o importante é que ele seja de inox. E é importante também que, se ele não tiver com cheiro de produto de limpeza, você borrifa um pouco pra ele ficar mais forte. É, exato. Fazer um incenso de eugenol. O nome desse produto nojento que vocês estão falando chama eugenol. Eugenol, é como chama, então? É, isso aí. Eu vou comprar pra usar no Halloween aqui de casa. É uma boa. Porque você deve ter alguma essência de eugenol em algum lugar. Você abre a porta... Ele faz o barulho e vem o cheiro. Aí todo mundo, as crianças, não quero nada não, eu vou embora. É uma boa pra você não ter doce, né? Você faz isso. É, esse é o Halloween de amanhã, né? O doce de hoje é o genol de amanhã. Você tem revista velha no seu consultório? Tem uma obrigação, assim, da... Conselho Federal de Odontologia. O Conselho Federal de Odontologia exigindo que você tenha pelo menos revistas caras de 4 anos atrás? Isso meio que morreu bastante hoje em dia. Quando eu morava em Brasília, eu tinha uma assinatura... De 2 revistas, e aí eu deixava meio que atualizado, assim, sabe? Mas, assim, atualizado, pra poder dar volume, você deixa as 5 últimas edições. Sim. Mas não tinha lá, tipo, Xuxa se encontra com Pelé, não era dessa galera aí, né? Deixa essas paradas bizarras. Essa é bizarra. Da galera que deixa a parada muito, velho. Eu já vi um cara, acho que foi um episódio do Seinfeld, eu já fui no médico que tinha Playboy, cara. Tu acredita? Eu não lembro de que foi isso. Acho que tinha um episódio de Seinfeld, mas eu vi um médico que fazia isso. Bem bizarro. Fiquei imaginando se tiver aquela revista Capricho, que a capa é o Tarcísio Meira, com 20 anos. É, pois é. É. Era o galã da época, né? Isso. O Colírio. É, vocês são Colírio. Não, mas hoje em dia é raro usar a revista, cara. Até porque hoje todo mundo tá enfiado no celular. E agora, depois do Covid, tem todo um protocolo de você deixar a pessoa o menos tempo possível em sala de espera. Então, hoje em dia, a agenda ela é calculada pra você evitar que a pessoa espere muito. Porra, que boa ideia, hein? Pelo menos aqui tá sendo assim, né? Pelo menos serviu pra isso. No consultório de dentista que eu vou, tem uma TV que fica passando o peixe. Puta, que tristeza, brother. Uma puta TV de 55 polegadas com uma resolução violenta. É como se fosse um aquário, entendeu? Só que é uma TV. E aí fica passando os peixes. Eu e minha filha, a gente fica olhando. E a gente olha. Olha esse peixe, que cara engraçada que ele tem. A gente se mata de rir. A gente fica... É interessantemente uma ideia ótima e uma ideia merda ao mesmo tempo. Porque, assim, você não tem o custo de manter um aquário, mas você tá desperdiçando o uso de uma TV pra ser um aquário ridiculamente. Mas, pelo outro lado, você não tá gastando com aquário, peixe, trocar água. É. Se for aquário marinho, então, é um aquário marinho é bem pior de manter. Então, enfim, é uma boa merda ideia. Ou uma merda boa ideia, enfim. Só não tem um aquário, cara. Por que você tem que ter um aquário digital? É só não ter um aquário, não é uma loja de animais. É um dentista. Eu concordo com você. É isso que eu tô te falando. Assim, se o cara tem o desejo de ter aquário, mas não quer gastar com um, ele faz essa merda. A ideia é idiota. Por que eu tô falando que ela é ruim? Quem foi o maluco do século retrasado que achou que aquário é uma boa peça de decoração? Eu morava num condomínio que também tinha uma sala chamada Clubhouse. Era como se fosse um salão de festas que ninguém usava. E no Clubhouse tinha também uma TV gigante. Na verdade, tinha um aquário e devia ser um problema manter aquilo. E aí, quando eles reformaram, eles trocaram o aquário por uma TV gigante que fica passando o canal Aquário. E... Cara, no canal Aquário não faz sentido nenhum. Concordo com você nesse aspecto. Mas o cujo minutante da TV Aquário é baixo, é isso que eu digo. Coloca documentários da vida marinha, mas não põe a TV Aquário. Não faz sentido. É, concordo contigo. E a necessidade de um aquário, diz que tem um aspecto de acalmar o paciente, de aquário, não sei. Eu não tive aquário. Existe isso, será? Ah, eu não sei, cara. Acho que é só dor de cabeça. Eu acho que a TV devia passar proteção de tela do Windows, sabe? Aquelas que fica fazendo umas linhas que vai desenhando. Era um polígono que aumentava e diminuía. Isso. Igual aquele episódio do The Office, que os caras ficam vendo se o símbolo do DVD vai bater exatamente no canto. Ah, nossa, caraca, eu tô ligado qual é. Muito bom. Ou então fica passando uma frase, né? O doutor vai vê-lo em alguns instantes. Também tinha um encanamento, né? Encanamento, era bom. Tinha um encanamento. Ou você pode ser mais escroto e deixar naquela versão antiga que quando o computador não desligava, que ficava, esse computador está seguro para ser desligado. Aí deixa lá, parado. É legal. Outra ideia boa era passar a Pequena Loja dos Horrores permanentemente, assim. Qual que é essa? Eu não lembro. Não, Pequena Loja dos Horrores é um filme, tem um dentista maluco, não é? Tem um dentista sádico. Quer dizer, um dentista. Isso. Ah, tá. Tô ligado de qual é. Então, podia passar isso na TV. Eu não vou lembrar agora da cena que ele aparece, mas assim, eu lembrei do contexto geral. É um filme antigo, né? Bem antigo isso. É antigo, mas parece que teve remake já. Rafael, que histórias a gente vai ter aí de dentistas, quer dizer, de dentistas, esse episódio? Pleonasmo, né, Guga? Você mandou um pleonasmo agora aí. Na nossa Pequena Loja dos Horrores de hoje, nós temos um cara que é operado pelo colega do bar. É, qualquer paciente do Dr. Golden Thief, a gente acabou de perceber. É, eu voltando dessa festa aí. Um dentista se sentindo como se sentem seus pacientes. Isso é interessante. Então, um dentista vivendo a vida. É um feitiço contra o feiticeiro. Ele deve ter se acidentado, levado uma facada, alguma coisa assim. E aí alguém falou pra ele assim, não, tipo, teve uma criança que recebeu uma facada aqui hoje e não falou nada. Fica quieto aí, acha bom. É isso que os dentistas dizem. Outra coisa que os dentistas fazem muito é se concentrar na música que toca. E a gente tem uma história de uma dentista muito concentrada em sua música. É uma história da dentista? A dentista que mandou? Não, não é a dentista que mandou. É um cara que viveu esse momento. Ok. E um cara que vê o amigo quebrar os dentes num show e entra num frenesi musical odontológico. Legal. Bom, deve ser show de rock, né? Virado na cotovelada, imagino que seja. Vamos ver. Antes da gente ir pro jogo, eu quero falar das nossas camisetas da Capibara, que tá indo pra última semana. Você tem aí até o dia 31 de agosto de 2020 pra comprar a sua camiseta da Capibara, porque depois nunca mais a gente vai jogar fora a máquina de fazer a estampa. Não vai ter mais. Tira esse molde, né? É, em setembro vai ter outra camiseta do GugaCast que a gente vai fazer. Vai ser a camiseta no mês de setembro. Mas é essa camiseta clássica da Capibara, nunca mais. Então a sua chance de comprar é agora, só na pré-venda até o dia 31 de agosto. E aí em setembro a gente manda as camisetas. Tem ela preta, tem ela num bege bem clarinho, que ficou super vintage, super legal e super rural, como uma capibara quer. E se você comprar duas, você ganha uma eco bag também com uma cabeça de capibara. Porque é isso, que capibaras são legais. Ainda mais em inglês. Isso aí. É capibara? Por isso que você tá falando capibara? É a camiseta da capibara, que tem uma capivara, mas vem escrito embaixo capibara, que é muito legal, com Y. Por quê? Porque sim. Por que não? Tem capibara, que é em inglês, mas tem também capibara com Y e B, que é a origem do nome em tupi. Em tupi. A gente aprende uma coisa a cada dia, cara. tupi é a melhor língua, como já dizia o Caio. Nerdstore.com.br/GugaCast, vai lá e compra sua camiseta, só tem até o dia 31 de agosto. Eu acho que quando a gente soltar o próximo episódio, vai estar faltando um dia só. Então, o momento é agora, vai lá agora. Ah, antes da gente ir pro jogo também, a gente vai ter micro histórias de dentistas no final desse episódio, então fica aí até o final, que a gente vai contar as micro histórias que a gente pediu lá no Twitter e vieram umas histórias muito boas. Eu dei uma lida rápida lá, a gente vai ver na hora que a gente for ler, mas... assustadoras. Vieram umas histórias muito boas, então a gente vai ter jogo, as histórias que a gente recebeu e depois micro histórias do Twitter, beleza? Beleza. Mas eu tenho uma surpresa pra você, Gustavo, que hoje nós não teremos jogo. Não ia ter jogo, não ia ter jogo medieval? Não, não é o dia do jogo? Não. Hoje nós teremos uma análise musical. Análise musical. Olha aí. Se você conseguir fazer uma análise musical temática, é isso? É Mamonas? Acertei? Não. Não, eu fiquei tentando pensar se tinha alguma música de dentista, mas eu não lembrei de nenhuma. Confundi, desculpa, né, Mamonas? Um que tem música de dentista nada a ver é Massacration, que tem música de dentista. Porra, nunca ouvi. Vou ouvir depois. O Kenny diz que todas as músicas são de dentista. Ah, sim, claro. Instrumental dentista, entendi. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafael Guga. Com o Rafael Guga. Eu odeio o meu trabalho. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma análise musical que eu queria fazer há muito tempo. Na verdade, essa esteve entre as candidatas de ser a primeira análise musical, porque é uma música que sempre me intrigou demais. Um dos maiores poetas da MPB, Gilberto Gil, que traz a sua música maravilhosa, Refazenda. Ok. Refazenda, uma música de 1975, o mesmo ano da independência de Cabo Verde, da independência das Comores e da independência de São Tomé e Príncipe. Que não se tornaram independentes entre si. É, eu ia perguntar isso. São Tomé ficou independente do Príncipe ou o contrário? Não, São Tomé e Príncipe continuam interligados, mas independentes dos demais países. Ah, entendi. Bom, essa música é um pouco longa, então eu vou tentar acelerar aqui pra gente conseguir extrair o que existe mais importante do abacate, além da vitamina de abacate, que é o significado do abacateiro. Ok. A música começa da seguinte forma. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Em vários casos, a gente viu músicas aqui que estabelecem as condições de saída, né? Sobre o que, que eu vou falar, o que, que aconteceu. Você sabe o que, que tá acontecendo aqui? O Gil só declara que essa música é sobre um abacateiro. É, na verdade, eu acho que ele também tá falando sobre dependência, né? Porque eles estão como se o abacateiro fosse o líder desse lugar. É verdade, mas eu acho que o Gilberto Gil pensou assim, já tem música sobre tudo, sobre o que, que eu posso falar? Em 1975 já tinham sido feitas todas as músicas. Uhum. Qual era a única coisa sobre a qual ninguém nunca tinha falado? Sobre abacateiro. Eu acho que também você pode considerar o fato de que, principalmente a Tropicália, sempre tinha muita coisa envolvente em relação às coisas nacionais, em relação à fauna e flora brasileira. Então, às vezes, você trazer o abacateiro é quase uma ode à guacamole, ou seja, é algo mais exterior, entendeu? Sei, latino, né? A malemolência da guacamole. Isso, isso. Se bem que esse mato aí tem leão, né? Então, é na África. Ou no zoológico. É verdade. Mas a gente tem certeza que a guacamole se originou no México ou eles só tomaram posse? É, ou é na China e depois vai pro México. Tem isso também. A música continua da seguinte forma. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Coração no abacate é aquela sementona, né? Aquela sementona, é. Então é isso, né? Parabéns pelo uso da palavra regato numa música, tá? Muito de parabéns. E segundo, depois de igualar o pato e o leão como moradores do mato, ele falou do amor do abacateiro. Então, assim, vai ficando mais difícil, né? Eu tenho que recorrer nesse momento a uma explicação mais profunda, que é uma pergunta que quem fez foi o filósofo William James. Ele perguntou o seguinte, a consciência existe? O principal objetivo do William James, quando ele perguntou isso, era negar o caráter fundamental da relação entre sujeito e objeto, portanto, entre o Gilberto Gil e o coração do abacate. Consciência, segundo William James, designa um não-ente e não merece figurar entre os primeiros princípios. Os que ainda se atêm a ela se atêm a um simples eco, ao débil rumor que a alma desvanecedora deixa para trás no ar da filosofia. Então, para William James, não existe a substância original ou a qualidade do ser, ou seja, a sementona do abacate, uhum. em contraste com aquelas de que os objetos materiais são feitos, porque isso sim existe, a partir das quais os nossos pensamentos e o do Gilberto Gil se constituem. Não, mas não ficou claro para mim. A sementona existe ou não existe? A sementona existe, mas enquanto coração do abacate, ela não existe. Entendi. É porque você tem que jogar ela fora para fazer guacamole, acho que é isso. É, okay. Você pode tacar na cabeça de alguém, pode ser também. É, é uma arma aquilo. E aí o Gilberto Gil continua aqui. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Percebam o cuidado do uso da palavra justamente. Ele não disse que é aproximadamente, que é mais ou menos. Então a gente tem que entender que o recolhimento do abacate é o significado literal da palavra temporão, certo? É, certo, é isso que ele tá dizendo. É isso que ele tá dizendo. Partindo da premissa que eu não sei o que significa temporão, acho que pra mim é invariável. Excelente, Dr. Golden Teeth, porque é justamente essa questão. Temporão é o que se diz da flor que aparece, da planta que nasce ou floresce, ou do fruto que amadurece antes ou depois do tempo próprio. Ah, tá. Agora, se o abacateiro amadurece depois do tempo próprio, o próprio tempo é o tempo depois, certo? Faz sentido. Então, o abacateiro não é o que ele é, e sim o que ele vem a ser. Isso é o abacateiro. Que o que ele vem a ser é o abacateiro. Então ele continua sendo o abacateiro. Eu dei uma volta pra ficar no mesmo lugar. É! É, porque entre outras coisas ele é um abacateiro e ele não sai do lugar. O verso seguinte é assim: enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Agora, mas daí agora. Aí ficou difícil. É. Ficou difícil. Eu tive que recorrer, eu falei, bom, tá ficando complicado e ao mesmo tempo diferente. Então, eu quero ver o que, que o Gilberto Gil falou, ele próprio, dessa música. E ele disse o seguinte, abre aspas. Na época, pensaram que eu me referia à ditadura militar, o verde da farda, e ao ato institucional, o que nem me passou pela cabeça. O que me veio mesmo foi a natureza em seu contexto doméstico, amansada, a serviço da fruição. Daí a ideia de pomar e das estações. Refazenda é rememoração do interior, do convívio com a natureza, reiteração do diálogo com ela e do aprendizado do seu ritmo. Até na explicação ele viajou, hein? Esse é o Gilberto Gil que a gente conhece. É. Eu achei que ficou mais difícil, né? De interpretar. Então... É porque, voltando, o abacateiro vira mamão, que vira... Como é que é? Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate. Não é que amanhã será tomate. Ele vai amanhecer tomate e vai anoitecer mamão. Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão. Queria entender como é que é essa metamorfose aí de tomate para abacate e mamão. É, peraí. Então ele termina mamão ou ele volta abacate? Ele anoitece mamão. E na manhã seguinte ele volta a ser tomate? Não, não. Não era tomate, era abacate. Não, é um abacate que de manhã é tomate e de noite vira mamão. Mas eu nem sei quando é que ele virou abacate. Ou ele nunca foi um abacate. É o que eu disse, cara. O abacate é o que ele vai vir a ser, não é o que ele é. Ah, então ele nunca vai ser, então. Porque se ele tá tomate pra mamão, ele nunca vai ser nada. Olha, só pra constar de novo, tomate e abacate dá guacamole. Só pra voltar o assunto. Só o mamão que não fez muito sentido. É tipo o Olodum, né? Que o Olodum pirou de vez. Expirou. É, tem uma referência aí. Mas, segundo o próprio William James, que você citou aqui no começo, uma ideia só tem sentido a partir das consequências dessa mesma ideia. Se a ideia não tem consequência, ela não tem sentido. É como se ela não existisse. Perfeito. Logo, o que importa do abacate é a consequência do abacate, não o que ele é no começo, entendeu? A ideia do abacate não importa. O que importa é a consequência do abacate. A consequência do abacate é mamão, então é mamão. A não ser que ele vire abacate de novo na manhã seguinte, aí ele volta a ser abacate. Não, no mês seguinte ele vira tomate. Não, calma. Calma. O importante é seguir a letra. Seguir a letra. Tá. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro, doce manga venha ser também. É salada de fruta, é isso então? Essa é a verdadeira consequência. Perguntado sobre isso, Gilberto Gil disse o seguinte: é uma fase muito ligada aos estados transformados de consciência pelas drogas e a consequente multiplicidade de sentidos e não sentidos. Então ele tá falando a mesma coisa que o Gustavo falou. Multiplicidade de sentidos e não sentidos. Que o Gustavo falou, não. Que o William James falou. Que o Gustavo falou, que o William James falou. Assim, eu gostei muito que ele trouxe a questão do tamarindo, que ele fala, eu sempre achei que era o seu gosto azedo, mas a letra é seu agosto azedo, o mês azedo, certo? Ah, seu certo. Agosto azedo. É, porque em agosto o tamarindo é azedo. Isso. E nos outros meses também, mas... E no fundo, nunca ninguém tomou tamarindo, só o Chaves que existe isso. Ninguém come tamarindo, nunca ninguém provou tamarindo. Tamarindo é ilusório. Obrigado, Dr. Golden Teeth. Eu queria trazer exatamente o Chaves pra essa discussão. Rafael, eu vou deixar você continuar, mas eu queria dizer que a gente podia terminar aqui dizendo que tamarindo é ilusório. Porque essa é uma ótima conclusão. Não, não. Tem muita conclusão ainda, peraí. Ok. Porque o Chaves dizia que o suco que é de tamarindo parece de laranja e tem gosto de limão. É isso aí. E que o suco que é de limão parece tamarindo, mas tem gosto de laranja. E o suco de laranja parece de limão, mas tem gosto de tamarindo. Então, como essa música é de 1975, eu acho que ela estava dialogando justamente com Chaves, no sentido de que Chaves era a chave da consciência do tamarindo. Vai me dizer que foi criado outro conflito nesse exato momento, é isso que você quer dizer? Não, nesse caso é um diálogo, o diálogo Gil Chaves. Gil Chaves, tá certo. Porque o Chaves é considerado o maior filósofo que fala sobre tamarindo, e agora em segundo lugar vem o Dr. Golden Teeth dizendo que o tamarindo é ilusório. Deixa eu vai pra minha lápide. Continuando a letra. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Vejam o paradoxo que é você ser um parceiro solitário no itinerário da leveza pelo ar. Quem que isso lembra vocês? Quem que é evidente que ele tá falando? É evidente que ele tá falando de Schopenhauer. Porque Schopenhauer dizia o seguinte: a vontade não possui fim fixo que propicie contentamento quando alcançado. Não obstante a morte triunfe no fim, nós continuamos a ir atrás de nossos objetivos fúteis, prestem atenção, como se fizéssemos a bolha de sabão mais longa e gorda possível, mesmo sabendo perfeitamente que ela estourará. Qual é essa fixação que o Schopenhauer tinha com bolha gorda, né? Toda hora isso. E aí o Gil continua. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Poxa, não é de outra música essa frase? É, essa é a música da Mulher Rendeira, mas eu acho que foi só pra despistar que ele falou isso. Ele tava promovendo uma escola de corte e costura chamada Abacateiro. Um grande nome. Aí sim você tem toda uma intenção no fundo. Agora você pode ter um... É tudo subliminar. É impressionante como a frase era publi e explica todas as coisas. Era merchan. E aí a gente vai pro gran finale. Esse não era o gran finale? Porque eu achei que foi ótimo. Não, não. A gente vai pro terceiro gran finale. Terceiro gran finale. O gran finale diz o seguinte: refazendo tudo, refazenda. Refazenda toda, guariroba. Então, esse é o gran finale. Porque o Gil já sabia que ele tinha feito uma música sobre um tema inédito, que era o abacateiro. Ele havia construído sobre a independência de São Tomé e Príncipe e tinha dialogado com Chaves na discussão do sabor do tamarindo. Uhum. E o que faltava pra finalizar era a guariroba. Teve um merchan, né? Da escola de corte e costura abacateiro. Teve um merchan. Sabe o jogo Assim Disse o Ditado ou Não, aqui do GugaCast, que a gente tenta inventar ditados pra enganar as pessoas? Uhum. Eu acho que foi isso que o Gil tentou fazer aqui. Ele simplesmente desistiu de fazer qualquer sentido, ele desistiu de rimar, ele desistiu de usar uma frase completa. Então, guariroba, quando você fala refazenda toda, guariroba, quer dizer foda-se. É, o guariroba é quase um foda-se tupi-guarani, realmente. É. A proposta do Gil era que no verão de 75, em plena ditadura militar, que as pessoas passassem a falar guariroba em vez de foda-se. Só que ele esqueceu de explicar. Ou melhor, ele explicou, mas ninguém entendeu. Eu achei que ficou perfeito, ficou impecável, mas eu acho que talvez tenha ficado um pouco longo demais pra esse programa, você não acha, não? É, um pouco longo, talvez. É, mas guariroba. Vamos aí pras histórias. É, guariroba. Vamos nessa. Esse episódio do GugaCast é um oferecimento da Charity. A Charity é a plataforma de crowdfunding do bem que tem ajudado um monte de gente a conseguir enfrentar a crise. É lá que as pessoas têm conseguido ajuda para manter negócio de pé, financiar tratamento de amigos e pets e ajudar as ONGs nas batalhas. A plataforma é muito fácil de usar e aceita doações a partir de R$10. Tem um time de suporte que está sempre do seu lado e bota fé na sua campanha. Tem também uma relação de total transparência com você para que você sempre saiba todos os custos e taxas. E tem também tutoriais R$ 50 para você criar sua campanha em minutos. E com o cupom GugaCast50, você tem 50% de desconto nas taxas de serviço da campanha, que já estão entre as mais baixas do mercado. Charity é com SH de share em inglês, que significa compartilhar. Se escreve SHARITY.com.br. Tem o link aí no post também. Acessa lá, cria sua campanha e ajude. Rafael, sabe o que a gente sempre esquece de falar no começo dos blocos das histórias? O quê? Como mandar histórias pro GugaCast. Porque a gente simplesmente parte do princípio que todo mundo sabe. Mas é assim, você vai em gugacast.com, aí tem lá um link, mande sua história. Você clica nele e por lá você manda sua história. Tem um formulário para você mandar a sua história e é por lá que você tem que mandar. É assim que funciona. Exatamente. Se você for em gugacast.com/contato, você chega direto lá. Mas, gugacast.com, clica em mande sua história e manda sua história por lá, pelo formulário. Ah, e como faz pra mandar foto? Não precisa mandar foto. Só manda a história. É um podcast, não tem como a gente mostrar fotos. Então, manda sua história. Que histórias a gente precisa pros próximos programas, Rafael? Nós precisamos de histórias de sexo, histórias picantes, histórias safadinhas. Histórias que passem do limite, né? Porque a gente tem duas partes. Tem a parte family friendly e tem a parte Rated R. É a parte mais forte ainda, é assim que a gente chama. Precisamos também de histórias em que o cliente nunca tem razão, em que você, prestador de serviço, dono de loja, você, dentista, teve clientes absolutamente sem noção no seu serviço. Putz, sempre tem, velho, sempre tem. Manda aí pra gente, Dr. Golden Teeth. Você já teve uma história lida aqui, né? Então você pode ter outra, se você mandar uma boa. Tive duas, eu acho. Duas? Eu lembro da história do Metallica, do show que você foi. Isso, ver. Aí teve uma que foi minha professora, que eu me fantasiei de fantasma com a professora, que era... Ah, é verdade. Era espírito. É. E precisamos de histórias também do Dia das Crianças. Histórias inocentes, fofinhas, que vão apresentar o outro lado, good vibes, dessa podosfera. Beleza, então vamos lá. Você lê a primeira aí, Gustavo? Eu leio a primeira. O nome da história 1 é A Pequena Loja dos Horrores. Fala, Rafael e Caio, beleza? Teve um episódio que um cara só cumprimentou o Guga, então estão kits agora, ok. Ok. Me chamo Anderson, tenho 22 anos, moro em São Paulo e sou um orgulhoso assinante do grupo. Podem alterar os nomes da história. Ele falou podem, a gente não é obrigado. Ok. A história que vou lhes contar ocorreu em fevereiro de 2016. Rafael, o que aconteceu em fevereiro de 2016? Eu não sei. Por que essa pergunta agora? Eu não sei, pra ele se situar no tempo, talvez. Não sei, não tenho ideia. Ok. Assim como o Sr. Caio Corraine, estava para colocar aparelho e para que houvesse o maior efeito no uso do aparelho, a minha dentista me sugeriu que eu extraísse meus dentes de siso. Claro, claro que ela sugeriu isso, porque é isso que dentistas fazem. Claro, para o bem do paciente. Tem que ter o upsell ali, né, da visita do paciente. Claro. Contudo, o dentista capaz de fazer tal cirurgia estaria ausente de seu consultório até o mês seguinte. Por isso, ela me disse que não veria problemas em eu fazer a cirurgia em outro consultório. Na noite daquela sexta-feira, saí com um amigo meu, que irei chamá-lo aqui de Peter Parker. Ele havia se formado há pouco tempo na faculdade de odontologia. Contei a ele o caso e ele me disse, cola amanhã no consultório e eu faço a cirurgia, tá suave. Porque é assim que você quer que seu dentista fale com você. Cola lá que eu faço suave. Era ZL, né? Era ZL. Suave pra quem? Pra ele, pro Dr. Peter Parker. Eu pensei, porra, isso aqui é amigo. Durante aquela noite, até paguei o que ele consumiu como forma de agradecimento por poder me atender tão rápido. Mal eu sabia do plano que já tinha sido arquitetado. Plano de quem, você pergunta? Sim, dele. Do sem teto gelado, do sem inválida, do velhinho que entra no ônibus quando você está sentado no assento preferencial. No dia seguinte, cedo, apareci na frente do consultório como havíamos combinado. Porém, não encontrei ninguém lá. Ninguém mesmo. Estava fechado. Enviei mensagem para o Peter e ele me respondeu dizendo que já estava a caminho. E de fato chegou em menos de 10 minutos após a mensagem. Entretanto, ele chegou de Uber e não dirigindo, mas não questionei isso. Eita. Não, tudo bem, o cara foi de Uber. Ok. Assim que ele me cumprimentou, senti nele o mesmo cheiro que ele estava na noite passada, ou seja, cachaça. Caraca, velho. Não tomou banho não? Perguntei. Não, nem dormi na real. Peguei um Uber porque não ia conseguir dirigir. Disse isso abrindo o portão do consultório. Só um detalhe, para qualquer ser humano normal, a história acabaria aí. Para qualquer pessoa de bom senso. O e-mail já podia fechar a história 2, né? Ou seja, o cara viu aquele cheirinho de merda e abraçou. Aí, o que vier depois... desculpa, meu filho, a culpa foi sua, mas segue. É, Como disse o William James, a gente analisa as ideias baseado nas suas consequências. Exato, exato. Então não vai fazer cirurgia em mim, não. Tá maluco, Peter Parker? Mano, não vai ser a primeira nem a última vez que eu faço cirurgia virada. Que bom saber. Vai dar certo, tá suave. Caralho. Uma outra coisa que ele podia dizer é, cara, eu fiz cirurgia virado ontem numa criança e ela não falou nada. Você aguenta aí. Relaxa. Ela aguentou numa boa. Por algum motivo, o universo me deu a dica do vaza daí, moleque. Mas eu, como um bom idiota, ignorei. Só atestou o que eu disse. Metade da culpa é sua. Porra, metade? 3/4. Pra mais. Entramos no consultório e ele já foi tirando o tênis e começou a andar descalço. Jogou sua bolsa em uma cadeira qualquer e me levou até a sala onde iria começar a cirurgia. Ali, deixei em cima de uma mesa o raio-x que tirei para que soubesse a posição dos dentes. E ficamos conversando enquanto ele preparava tudo para a cirurgia. Assim que ele terminou, me disse que poderia deitar. Alguns segundos depois que me deitei, ele pediu para que eu abrisse a boca, analisou um pouco e disse: os de baixo estão um pouco complicado, mas vai ser suave. O que é? Seu dentista surfista? Que tudo é suave? Que porra? Cara, nada é suave. Nem ligar para marcar a consulta é suave. Caraca. Dito isso, ele pegou o que me parecia um bisturi, ou sei lá o quê, e já foi enfiando em minha boca. De súbito eu gritei: ô, e a anestesia? Ele, com uma cara assustada, disse: putz, é mesmo. Aliás, e o raio-x tu trouxe? Caraca, bro. Cara, levanta e vai embora. Olha aí a vida em moda tutorial. É a hora que você levanta e vai embora. Então, peraí, só uma observação em relação a uma coisa técnica aqui. Pelo que tá sendo escrito, esse cara tá atendendo sem uma assistente, foi levar da carruagem, nem uma recepcionista tem. O maluco tá sozinho pra fazer uma cirurgia, que pelo que ele disse, se não vai ser tão fácil, vai ser uma extração cirúrgica. Disse isso inferior. Qualquer merda que acontece, e acontece. Sei lá, pegou uma veia. Ah. Putz, não sei. Qualquer problema que tá um sangramento excessivo, uma parestesia, o paciente tem um... Não, peraí. Que diabos é parestesia? Parestesia é quando você, durante a anestesia, você... Olha que coisa agradável, você acerta o nervo. E o paciente fica dormente. Rafael, parestesia e momento Alura, vai lá. Puta, agora eu gostei. Parestesia e momento Alura. Muitas vezes, na sua carreira, você sente que você está sofrendo uma parestesia, que o destino pegou no seu nervo e você não consegue nem melhorar a sua posição no mercado de trabalho e nem arrumar um emprego novo. Para evitar isso, você tem que fazer os cursos da Alura. Você tem mais de 1000 cursos em apenas um plano. Então acesse alura.com.br/promoção/GugaCast e tenha R$100 de desconto no nosso link. E uma anestesia grátis. Não. Parabéns. Obrigado. Não tem anestesia, tô brincando. Tá, mas então, parestesia pega anestesia no nervo. E o que acontece quando você faz essa... Você fica dormente por um bom tempo. Você fica tipo boquinha de Stallone, entendeu? Entendi. E dói? Não, se você acertar o nervo, dói um pouquinho, né? Mas assim, na verdade, você estando sozinho... Vamos dar um exemplo de algo mais prático, assim. Não é comum acontecer, obviamente... Mas constatando que qualquer coisa pode acontecer. O paciente tem um choque anafilático, por exemplo. Ou qualquer coisa. Pô, tu tá sozinho fazendo cirurgia, sabe? Ah, que é isso, cara. Tá suave. Tá suave, é só chamar o Uber. Chama o Uber e pede o motorista ajudar. Ó. É muito irresponsável, brother. Então, mas tem uma outra coisa que extração de dente é no braço, né? O que que o cara faz? Ele pega um alicate, agarra o seu dente com um alicate e puxa o dente pra fora. É assim que é. Cara, se fosse tão simples assim, todo clínico geral faria extração de siso. E a grande maioria não faz exatamente porque se você fizer do jeito que você tá falando, a maioria das vezes você quebra o dente. Não. Se você for um animal suficiente, você pode quebrar a mandíbula do cara. Eu nunca vi isso. Mas, criando uma fratura, você cria um problema maior ainda. E aí que tá o problema maior, que com certeza vai ter muitos dentistas ouvindo aí. Você, meu querido colega, que não é especialista na área de cirurgia, entenda os limites do teu conhecimento. Sabe, não tenta dar uma de fodão, não dá certo. 99% das coisas da odontologia você consegue parar no meio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você está fazendo um tratamento de canal, por exemplo, o canal do paciente está obstruído, calcifica. Se você tiver um problema dentário por muitos anos, crônico, tiver que fazer canal, ele calcifica o canal. Você não consegue descer com a limpa para poder fazer o tratamento. e você precisa de algumas sessões. Então, o que, que você faz? Você não precisa fazer tudo uma vez. Você vai tratando até onde você consegue, coloca uma medicação e segue o tratamento em outras sessões. 99% das coisas dá pra fazer isso. Só que cirurgia não, né, cara? Se você abre a boca do cara, você pega um bisturi, você fez um corte, você vai tentar tirar o dente, que teoricamente parece fácil. Você quebra a coroa desse dente, você vai fazer o quê? Você fala pro cara, volta semana que vem que eu arrumo? Com um corte de 2 centímetros na gengiva do cara? Você tem que resolver na hora. Se fode aí. Tem que se resolver na hora. E aí o que acontece? Se uma cirurgia que teoricamente parece simples, se quebrou e ficou a raiz lá embaixo, cara, eu te digo já de antemão, na graduação não se aprende a fazer isso. Você tirar a raiz de dente, na graduação não se aprende. Então teria que ser um especialista, alguma coisa assim. E só pelo comportamento, pô, o cara virado, trabalhando sozinho, porra, aparentemente é o Luiz Caldas, né, que tá atendendo descalço, pelo que eu entendi. É muita coisa errada num contexto só. Muita coisa errada. Eu tô feliz que você chamou o Luiz Caldas, porque você falou de um grande momento, de uma grande análise musical que a gente teve aqui, que foi a de Almas Gêmeas, do Fábio Júnior, que o momento que ele canta com mais emoção, ele fala que ela arranca o mal pela raiz. E aí a gente chegou à conclusão que ele é apaixonado por uma dentista. É. Ou agrônoma. Ou agrônoma, é verdade. Eu vou continuar aqui. Ele tinha perguntado se ele tinha levado o raio-x de novo, né? Isso. Sim, ele nem tinha visto o meu raio-x e já ia começar a cirurgia sem anestesia mesmo. Aquele momento foi o universo dizendo, se você não for embora agora, eu me abstenho. Mas por algum motivo que desconheço até hoje, eu não fui embora. Após me anestesiar, o Peter Parker começou a extrair os dentes de cima. Foi realmente impressionante, pois ele tirou rápido e sem que eu sentisse nada. Cheguei a duvidar das dicas do universo. Contudo, o terror começou quando ele começou a tirar um siso de baixo. Após alguns minutos tentando extrair o dito cujo, ele me disse, mano, só vou ter anestesia pra tirar um desses. Caralho. O outro... Então ele deve ter falado assim, né? O outro a gente tira outro dia. Eu disse repetidas vezes da melhor forma que eu conseguia. Demorou então, tá suave, respondeu o Dr. Peter Parker. Após uns minutos de cirurgia, eu comecei a sentir dor novamente. Ele disse, mano, só tem mais um restinho de anestesia. E nesse momento, o desespero começou a bater em mim. Então fecha logo, eu disse. E ele responde, mas eu não consegui tirar ainda. E o desespero bateu em nós dois. Ele começou claramente a ficar afobado durante a cirurgia. E a cada ai que eu dava, ele pedia desculpas. O problema maior é que ele não conseguia tirar o dente, mas já havia quebrado. Olha aí. Ó, olha aí. Como previsto. E eu sentia dor em alguns pontos. Foi quando ele teve uma ideia brilhante e disse, espera aí. Puta que pariu. Saiu correndo e voltou com uma garrafa de vodka, que ainda tinha um pouco do líquido. Bebe aí que vai ajudar. Eu me senti no Game of Thrones. Só apenas duas observações bastante importantes. A primeira é... O cara tem uma garrafa de vodka no consultório. Está de parabéns. Enquanto ele tem a garrafa de vodka, ele não tem anestésico. E só tem um restinho. Isso, ou seja, pra se ter uma ideia, o anestésico, quando se compra, ele vem numa caixa com 100 unidades. Então você tem que ser um animal pra deixar ela acabar. Ou seja, ele sabia que tava acabando há muito tempo. Mas a vodka ele não esqueceu. Então é só pra mostrar os critérios de seleção desse vosso colega. É, mas a vodka acabou nesse momento aí também. Ele também deixou acabar. É, pois é. Bebi e, obviamente, não ajudou. E ele também bebeu. Ah, não. O cara tá nervoso, Guga. Dá uma colete pro cara, porra. Depois de quase 2 horas de cirurgia, comecei a sentir muita dor. E ele, desesperado, começou a dar indícios de que ia chorar. Ele quem? O dentista? O dentista. Me desculpa, mano, com voz de choro. Eu tô tentando o meu melhor aqui. Após mais alguns minutos de sofrimento, ele se sentou na cadeira e desabou no choro. Quando olhei pro lado, não acreditei. Eu estava com a boca toda ferrada e quem estava chorando era o meu algoz. Ele disse que não era capaz de continuar a cirurgia nem de fechar minha boca. Por isso, ia ligar para uma amiga dentista que trabalhava naquele mesmo consultório para que fosse terminar. Fiquei com a boca aberta por mais de 40 minutos sem que ele tocasse nela, sentindo somente muita dor. Quando chegou a mulher que fora me salvar, eu a chamarei aqui de... Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Ela chegou dando esporro no Peter, falando que ele era um irresponsável e que não deveria ter feito nada daquilo, que inclusive poderia ser preso, o que fez com que ele voltasse a chorar. Tá, parênteses, cara, ninguém é preso no Brasil por causa disso, infelizmente, mas pelo menos uma bela, vamos dizer, um processo junto ao conselho, muito provável. Uma licença caçada periodicamente, isso é mais cabível. Ser preso nem ia ser, não. Mary Jane perguntou como eu estava e disse que voltaria em um instante. Onde ela foi? Eu me perguntei. Ela fora à sala do lado, buscar a anestesia. Sim, tinha anestesia na sala do lado. Após isso, eu pedi perdão pelo vacilo para o universo. Universo este que aceitou minhas desculpas e fez com que o término da anestesia ocorresse tudo bem com a Mary Jane. Hoje sou casado com a Mary Jane e temos dois filhos. Ah, não, ele falou que é zoeira essa parte. Ah, tá. Toda vez que alguém me pede sugestão sobre um dentista, sempre passo o contato desse meu amigo, que se a cirurgia não correr bem, pelo menos tem uma, a pessoa tem uma história pra contar. Que filho da puta. Você é um ótimo amigo, viu? Qual que é o nome do cara? Anderson. Anderson. Anderson, você é um ótimo amigo, cara, indicar o... Peter Parker. O Peter Parker como dentista. Fala sério. O cara tinha anestesia do lado, cara. Fala sério. Dr. Golden Teeth, lê a próxima pra gente. Vamos lá, galera. A próxima história é a vida secreta dos dentistas. Vamos ver o que eles vão entregar da nossa vida. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Olá. Apesar de que o Caio não tá aqui. Bom, venho contar a minha história de dor e admiração pela tão temida profissão dentista. Por favor, peço que troque todos os nomes dessa história. Ó, só quero dizer que se for o nome de dentista colega, eu vou entregar, viu? Me chamo... Rambo? Pode ser Rambo? Vamos usar personagens do Sylvester Stallone? São sempre bons nomes. Vamos. Rambo, pronto, tá ótimo. Me chamo Rambo. E a primeira coisa que devo revelar é que eu sou dentista também. Formado há 7 anos por uma universidade pública na região serrana do Rio de Janeiro. E que, após formado, vim exercer minha profissão numa cidade relativamente grande do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, região onde eu nasci. Guga, eu vou cutucar a onça com vara curta. Que cidades que são do interior de São Paulo? Ah, não, não. Por favor, Dr. Golden Teeth, me ajude. Me ajude. É uma das regiões mais ricas do país. É mesmo? É, porque é onde fica São José. É São José dos Campos, que é onde fica a Embraer, né? Tem faculdade boa lá, tem faculdade boa. E aí, ali por perto, você tem Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Paraibuna, São Luís, Paraitinga, Bananal. Dr. Golden Teeth, me dá uma anestesia, por favor. No olho, no ouvido. Mas o curioso é que do lado fluminense tem mais 9 cidades, né? Esse é o lado paulista, do lado Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba. Tem mais 9 cidades. Ah, interessante. Que são Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Coatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda. Ok. Podemos continuar? Bom time, um belo time, um time, vamos dizer, simpático de futebol. Porque falar que é bom é sacanagem. Enfim, atuo na área de endodontia, o famoso tratamento de canal. Uma área de odontologia, como tantas outras, que evoluiu muito, onde os tratamentos em grande parte dos casos são reduzidos a uma sessão, muitas vezes com pouco mais de uma hora, sob efeito de anestésico local, e que em grande parte são indolor. Eu vou atestar que é verdade. Eu fiz tratamento de canal 2 vezes, eu fui morrendo de medo, e foi das vezes menos piores. E eu vou atestar que não é verdade, que eu fiz um tratamento de canal... E que a dentista falou assim, você me disse doer. E aí ela, sei lá, enfiou uma espada na minha gengiva até sair pelo outro lado. E eu quase morri. Seringa de ferro. É, eu vou me abster desse comentário porque as duas situações é possível. Pode doer pra caralho como pode não doer. Enfim. Maurício, quando você tiver uma banda de metal, o nome dessa banda pode ser Seringa de Ferro. Em inglês ficar bom, como é que seria? Iron... Syringe. Iron Syringe. Ficou bom. Fica estranho. Iron Needle. Iron Needle. Quase Maiden, né? Quase um cover. É, Iron Injection. Isto mesmo, meus amigos. Em grande parte dos tratamentos, os pacientes não sentem absolutamente nada. Não é raro o paciente dormir durante o tratamento. Mas como este é o episódio de dentista, e sabemos que a intenção do Rafael é afligir os ouvintes, e sabendo também que a área de saúde não é tão exata quanto as estatísticas do Guga, nem todo paciente passa pelo tratamento com toda tranquilidade. É, temos as variáveis aí, né? Dores agudas e inflamação podem ocorrer e que podem necessitar até de anestesia diretamente dentro do canal. É, essa é a beleza, a famosa... Anestesia pulpar. Ah, beleza. Isto mesmo. Uma pequena agulha que é colocada diretamente no nervo exposto do dente. Ah, não. Parece ruim. Não, peraí. Não, espera. Não tô conseguindo. Tá bom, vai lá. Parece ruim. E segundo alguns pacientes, é mesmo. Ó, só pra constar pela frase que ele escreveu aqui, ele nunca levou uma anestesia no nervo. É. Mas com o passar do tempo, você aprende a realizar de forma mais tranquila possível, entendendo que tais procedimentos são extremamente necessários, afinal, caso contrário, o desconforto seria imensamente maior. Seguimos fazendo melhor, mesmo que isso custe a fama de carrasco. É injusta, afinal o dentista não quer ver o paciente sofrendo, não é mesmo? Veremos mais adiante. Não sei. Não querer, não querer, mas assim, uma coisa realmente é verdade de dizer que apesar da anestesia pulpar ser uma desgraça, sem ela o paciente cola no teto. Resumindo, é isso. Ou seja, ou é muita dor ou é dor pra caralho, é a opção que você vai ter. Ok. Mas a anestesia pulpar ela é muito rápida, é só uns 2 segundos de agonia, no máximo. Ô, louco. É o que todos dizem. Já é o suficiente, né? Só, por favor, para de falar o termo pulpar. Tá bom já, vai. Para de falar isso, cara. Porque lembra suco, né? Só para de falar, cara. Chega. Desculpe. No ano de 2017, estava fazendo musculação numa grande rede de academias após um longo dia de atendimento. Não que isso exigisse necessariamente esforço físico, porém a cabeça estava longe. Eu, que não sou exatamente muito forte, estava na última parte do exercício. Supino inclinado, com 15 quilos de cada lado, mais o peso da barra, que acredito que é uns 10 quilos. Me desconcentrei completamente e, ao final do exercício, encaixei a barra com peso no suporte do equipamento. Ou pelo menos achei que tinha feito isso, mas na verdade encaixei apenas de um lado e o outro não. Mesmo assim, eu soltei a mão da barra como se estivesse encaixada. A gravidade, de forma implacável, respondeu imediatamente e a barra caiu em direção ao que estava logo abaixo, meu rosto. Nossa, cara. É, porra. Então, fazendo a conta, foram o quê? 40 quilos na cara dele. Não, 15 ele tinha colocado no lugar, né? Então foram 25. É verdade, verdade. Deu uma suavizada aí. Podia ser pior. Rapidamente me desvencilhei e levantei bem assustado. E logo vieram algumas pessoas que se exercitavam por ali. Tá tudo bem? Distorcendo o nariz ironicamente. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Cara, não mexe o nariz. Você quebrou o nariz. Não, cara, tá tudo bem. Então olho pra baixo e vejo as gotas de sangue caindo. Ó, se caiu como gota, foi menos horroroso. Porque dizem que quando quebra nariz... É uma cachoeira, né? É, se foi gota, ainda tá... Como diz o anterior, tá suave. Alguma coisa estava mesmo errada, mas o corpo quente e a adrenalina não me permitiram sentir nada. Digo, senti como se fosse um tapa, mas não a dor esperada de uma barra de ferro afundando um osso da sua face. Fui amparado por um funcionário da academia, que me levou até uma sala e foi pegar gelo. Nessa hora, de frente ao espelho, percebi que o colega bodybuilder tinha razão. Meu nariz afundara e entortara levemente para a direita, na parte mais superior, próximo à glabela. O que é glabela, Dr. Golden Teeth? Glabela é esse músculo onde você... Vou dar um exemplo bem nerd. Se lembra aquele personagem do Seinfeld, que era o cara que era mecânico, que ele contraía os músculos do rosto assim e deixava os olhos pequenininho quando você quer contrair, quando tem muito sol? Não, mas eu entendi. Enfim, esse músculo que fica entre os supercílios, essa bolinha que forma, isso é a glabela. Em cima do osso do nariz, se você for seguir o osso do nariz, quando você chegar na altura entre as duas sobrancelhas, ali é a glabela. Entendi. Então ele bateu mais superior, próximo à glabela. Então ele quebrou o osso do nariz mais em cima, não foi muito na ponta. Glabela parece nome de filha do dono do supermercado. Glabela, é. Se procurar um CNPJ, né, CPF... Né? Supermercados Glabela, claro. Ai, ai. Muito assustado e temendo pela mudança estética abrupta, num ato de desespero, pincei meu nariz com os dedos e tentei colocá-lo no lugar de origem. Ah! Clac, clac, fez o barulho, mas continuava torto e novamente sem dor. Seria eu o homem sem dor? Seria eu o Wolverine? Se você fosse Wolverine, o osso já teria regenerado, então você não é o Wolverine. Sim, mas o Rambo talvez. O Rambo sim. É, o Rambo pode ser. O Rambo consegue tomar um tiro na barriga e usar uma pólvorazinha e cicatriza suave. A palavra desse podcast é suave. Suave. Vai ser o título do episódio, Suave e Outras Histórias de Dentista. É, exato. O dentista suave. O dentista suave. Rambo suave. O funcionário da academia esperava para me mandar ao hospital, mas como não tenho convênio, poderia esperar por horas lá. Então tive a ideia de ligar para um colega. Doutor Cobra. Isso, Doutor Cobra. Bom personagem. Que atendia em uma clínica onde eu trabalhava, e era bucomaxilo, ou seja, tá na especialidade. Apesar que a gente não mexe com o nariz, né? Tá perto ali. É, tá tudo perto. Uma especialidade de odontologia que trata principalmente das cirurgias e traumas da face. Eram quase 10 da noite, e ele, por sorte, estava no consultório e se prontificou a me atender. Dirigi até seu consultório, que não era muito longe, usando apenas uma mão e com um funcionário da academia no carona, pois ele não tinha habilitação e nem queriam que eu morresse saindo de lá. É bom, né, pra não sujar o nome da academia. Ou se preocupavam com o meu bem-estar, ou apenas não queriam um óbito relacionado a um simples exercício na academia deles. Chegando no consultório, o sangue foi estancado, levando alguns pontos no corte, e agora, mais calmo, pude ir pra casa dormir, entre aspas. No outro dia, bem cedo, fui a uma clínica radiológica e confirmei o diagnóstico óbvio de nariz quebrado. Em seguida, retornei para o colega Dr. Cobra, que já me aguardava pronto para iniciar o procedimento, que em tese era muito simples. Já é por que toda a história começa aí? É. Que tudo parece simples e dá bosta. Resumindo isso. É muito simples. É. Sabe o que, que o Dr. Cobra disse para ele? Ele falou, você é a doença e eu sou a cura. Tá certo. Você é um cocô humano. É, você. Seu cocô. Como a fratura era recente, essa seria a melhor opção. Topei na hora e aí começa meu sofrimento. O procedimento seria da seguinte maneira: primeiro, anestesia local. Beleza, não deve ser tão ruim. Faço isso todos os dias e a reação é sempre tranquila. É que no dos outros é refresco, né, doutor? Vamos conversar. É. Acontece que na cavidade oral, optamos por locais onde a mucosa não é muito rígida ou muito bem aderida. Afinal, a expansão do líquido injetado provoca mais dor do que a agulha em si, que na verdade é bem fina. Já uma anestesia no meio da cara não segue o mesmo princípio. E nesta hora, a dor era tanta que meu olho começou a suar. O pior já passou. Agora já está anestesiado, estava mais calmo. Doutor Cobra veio com uma mão e posicionou acima da área fraturada e com a outra mão, com a palma virada para cima, levou os dedos indicador e médio em cada onda narina sem dó, nariz adentro. É basicamente o que o Cobra faria, né? É. Invariavelmente. É. Enfiou o dedo no nariz dele e puxou. É, lógico. Ele deveria se sentir já bem de não estar com uma mão na cabeça nesse momento, fazendo esse movimento. Só o nariz saiu de graça. A sensação, meus amigos, é que seus dedos já acariciavam meu cérebro e me seguravam na cadeira com muita força para aguentar a dor e permanecer imóvel. O olho entregava a sensação de tortura e lágrimas caíam sem parar. A assistente pegou uma toalha para enxugar tantas lágrimas e eu permanecia imóvel. Cara, sabe o que seria muito bom? Se a assistente pegasse aquele canudinho que suga a baba da sua boca e sugasse as lágrimas dele. Poderia ser. Caraca. Alguns dias se passaram e ele ainda estava procurando osso. Alguns dias se passaram e ele ainda estava procurando osso para reposicionar. Podem ter sido alguns segundos e não dias. Mas a esta altura já não saberia diferenciar. Finalmente ele encontrou o osso. Clac, clac. Dessa vez não com a mesma calma e tudo parecia acabado. Eu esperei aliviado. Doutor Cobra com um sorriso de satisfação. Teria ele feito um bom trabalho ou se divertia com o meu sofrimento? Nunca saberemos. Fiquei 2 semanas com o nariz engessado e sem trabalhar. Nunca havia quebrado nada e não foi dessa vez que os amigos iriam escrever no meu gesso, mas felizmente após esse período, meu nariz estava normal, de volta ao lugar de origem e sem nenhuma marca ou cicatriz, mesmo depois dos pontos. Ah, foi tranquilo até. É, foi tranquilo. E assim... Verdade seja dita, apesar de que o cara é dentista, que é um bucomaxilo, um tratamento nasal ele é muito diferente de um tratamento odontológico, né? Então, fratura, né, cara? Fraturar osso, colocar no lugar, sempre é ruim. Não tem jeito. É, mas eu fiquei impressionado que ele enfiou o dedo no nariz do cara e colocou o osso no lugar. Imagina como é que tu vai fazer pra tu jogar, empurrar teu dedo nariz pra cima. Você pega pelas narinas e joga pra cima, né? É o único jeito. Imagina. É o que o cobra faria. Sempre. É o que o cobra faria, sim. Apesar que ele é mais especialista em quebrar em vez de colocar no lugar, mas enfim. Essa foi uma história de sofrimento, mas também de admiração e agradecimento à profissão, que vai muito além dos dentes. Obrigado pelo excelente trabalho e companhia durante as corridas. Epílogo. Voltei a frequentar a academia um tempo depois, mas só faço supino em máquina, sem peso livre. Melhor. É boa. É melhor, melhor. Mais seguro. Rafael, você lê a próxima aí? Eu leio. Essa história se chama O Gás do Riso. Eita, lá vem. Eu contei no outro episódio que a minha dentista, ela tinha o Michael Wazowski espetado no bujão de gás do riso. De óxido nitroso. E é como se ele tivesse empalado ali, o que era muito irônico, né? Porque o Michael Wazowski extraía o riso das crianças, mas naquele momento ele estava empalado. É, que trágico. Trágico, porém faz sentido. Exato. Olá, Guga. Olá, Rafa. Olá, Beto. Possível convidado? Sim, temos um convidado aqui, Dr. Golden Teeth. Opa! Me chamo Leonardo, sou um estudante de publicidade que vive na capital do calçado e do basquete. Isso mesmo, Franca, interior de São Paulo, ao lado de Restinga, Ribeirão Corrente, Cristais Paulista, entre outras. O Guga deve saber. Eu sei, sim. Não, por favor, não fale. A gente fala que é região francana, né? É a região de Franca. E... é uma região também muito rica. Feliz. No interior de São Paulo. Feliz. Minha história é sobre a doutora... Rifaína. Não, vamos chamar ela de Aramina. Aramina. Ok. Desde quando os primeiros dentes de leite começaram a molejar, enfrentei problemas com a extração deles. Diferente do meu vizinho, que arrancava os dentes com um barbante e a força do ódio, meus dentes não caíam. Ficavam bem moles, mas não caíam. Com essa situação, virei freguês da doutora... Aramina. Virei freguês da doutora Aramina, dentista da família que tinha um consultório ao lado da minha avó e fazia o pagamento em várias vezes. É, e fica logo depois de Curitizal, né? Para com isso. Passando por Jeriquara. E a palavra freguês entrega uma conotação antiga, né? Falando é freguês. Freguês. Eu gostei. Gostei. É. Freguês da doutora Aramina. Sim. Vizinha da doutora Ituverava e do doutor Miguelópolis. Posso continuar? Era rotina. Ninguém te interrompeu. Dente ficou mole, tento arrancar, não cai, vou na doutora Aramina. Nunca era legal ir lá. Sempre tive pavor de todo o ambiente, principalmente o cheiro. Como é que é o nome do cheiro mesmo? Eugenol. Cara, que nome inacreditável. Pra ser mais preciso, costuma ser óxido de zinco com eugenol. Ah, que delícia. Eu consegui sentir o sabor. É, isso. Né? Nem o cheiro, o sabor. Já vi com gosto o negócio. Minha mãe sempre me acompanhava pacientemente e tentava me acalmar. Doutor Aramina ouvia rádio durante seus atendimentos, o que era bom. Distraía um pouco o som das maquininhas. Maquininhas. É, mas é a maquininha. Grande não é. É grande. Não é grande. É maquininha. É verdade. Certo dia, dois dentes amanheceram moles, um do lado do outro, e lá vamos nós para a doutora Aramina. Ela achou o máximo. Ia tirar dois no preço de um, pela proximidade dos dentes. Uma anestesia bastaria, mas acho que ela empolgou tanto que resolveu exagerar na praticidade. Ave. Na rádio tocava ABBA, que eu surpreendentemente gostava pela influência da minha mãe. Se não me engano, era The Winner Takes It All, mas posso estar errado. Bela música, bela canção. É verdade. É. Doutora Aramina, cantarolando, começou a extração. Com uma pinça, tirou o primeiro. E com a mesma pinça, segurando o dente, resolveu tirar o segundo ali mesmo. Meu céu da boca não tem olhos, mas pude ver a cena. A pinça abrindo e caindo em câmera lenta aquele pequeno dente de leite na minha garganta. Ah, não! Ah, gente! Engoliu o dente. Até aí tudo bem. Tá nada. Não caiu direto. Deu uma parada ali na campainha. Foi quando eu dei uma engasgada e olhei pra doutora Aramina. É, né? O vencedor ganha tudo, como diz a canção. É verdade. Ela estava com os olhos arregalados, apavorada, não sabia o que fazer. Com isso, dei aquela engolida seca, igual quando está nervoso, mas dessa vez com um dente no meio. Pequenininho, dente de leite. É, e é de leite, né? Leite é alimento. É, útero. Cheio de cálcio. Ainda meio desesperada, ela pergunta: engoliu? Eu, com a boca aberta, sem entender direito o que tinha acontecido, respondi: aham, tudo isso com aba torando. Doutor Aramina extraiu outro dente rapidamente, fez lá o que tinha que fazer e me levantou. Tá tudo bem? Ela pergunta. Minha mãe, encantada com a música, nem percebeu o que tinha acontecido. Mas Doutor Aramina começou a explicar tudo e a pedir desculpas. Lembro como se fosse hoje a última frase dela. Agora é esperar sair pelo cocô. Nunca encontrei esse dente. E sempre quando ouço aba, dou uma engolida seca. Abraço a todos. Mas é. Maravilhoso. Também ficar catando dente ia ser dose, né? É, ia jogar fora mesmo. Deixa lá. Eu achei que ela ia tentar tirar com a pinça de cima da garganta dele. O que seria terrível também. Ah, mas se não engolir, dá pra pegar. Não dá ânsia de vômito, não. E não em você. Não em você que tá tirando, né? É, isso é verdade. Em mim não dá mesmo, não. Vou ler a última aqui. Beleza. O agente bom de boca. Isso é praticamente o filme do Austin Powers, né? Não, era o nome do desenho que era o garoto propaganda do Cepacol. O agente bom de boca. Ah, era verdade. Cepacol, o cara do sorrisão. Exatamente. Olá, Guga, Rafael e possível convidado. Meu nome é Michel e moro no interior de Minas Gerais. Não falarei em qual cidade para que o Guga possa listar todas as 853 cidades deste maravilhoso estado. Não, já fiz isso demais hoje. Faço parte da bolha há algum tempo e essa é a primeira história que envio. Já troquei os nomes dos personagens envolvidos na história, mas fiquem à vontade pra mudar. Eu tô à vontade pra não mudar, e vocês? Eu tô à vontade pra mudar. Depende qual vai ser o tema que ele colocar, vamos ver. A minha história se passa no ano de 2003, época em que as nossas rádios ainda não haviam sido inundadas pelo famigerado sertanejo universitário e que nas festas e baladas as músicas mais tocadas eram do estilo conhecido como pop rock. Sertanejo universitário existe aí desde 2002, 2003, não é isso? Sim. Foi o que ele falou aí. É, por aí. Então, se você pensar bem, o sertanejo universitário é igual aquele cara que passa no vestibular e aí ele se elege na chapa do TCE e aí ele começa a fazer umas festas e ganhar uma grana e aí ele nunca se forma pra nunca ter que sair do TCE. É uma teoria. O sertanejo universitário é aquele cara que nunca se forma, aquele aluno da distração que nunca se forma. Ele provavelmente substituiu o aluno que era do forró universitário, porque esse saiu, ele se formou e acabou. Sim, verdade. É, tava na hora da gente evoluir pro sertanejo doutorando, né? É. Sertanejo pós-doc. É, ou da outra lugar pra outra coisa universitária, né? Djavan universitário. Não, eu acho que ele podia avançar pra pós-graduação e criar a dupla Chitãozinho e Schopenhauer. Imagina a letra dessa banda. Charlie Brown Jr. havia acabado de lançar o álbum Bocas Ordinárias, e bandas como CPM 22, Detonautas, O Rapa e Jota Quest faziam muito sucesso entre os jovens. Bons tempos. Eu achei que Bocas Ordinárias entrou bem aqui no tema. É, podia ser o nome do episódio também. Bocas Ordinárias e Outras Histórias de Dentista. Eu tocava guitarra numa banda que fazia covers desses artistas citados anteriormente, e sempre tocávamos nas festas da faculdade em que estudávamos. Olha aí o que eu tava falando. É. Recebemos um convite pra tocar em uma calorada da turma de direito do segundo semestre daquele ano. Pra quem não sabe, as caloradas são festas organizadas pelos alunos veteranos para dar boas-vindas aos novos alunos que começariam ao curso naquele semestre. Tinha que colocar umas aspas nessas boas-vindas, né? É, várias aspas. É. Que é trote, acho que nem pode mais hoje em dia, nem sei como é que tá isso hoje em dia, mas é trote, uma zoada, mas enfim, é um evento. Na verdade, é desculpa fazer festa e vender ingresso, né? É, exato. No dia do show, ao chegar ao local para passagem de som, ficamos sabendo que haveria um esquema bastante peculiar de open bar preparado para a noite. Era o seguinte, os portões da casa abririam às 20 horas e até a meia-noite só seria permitida a entrada de mulheres no recinto. Exceto... Nossa, cara, que coisa mais escrota. Exceto a banda e a equipe de organização e segurança do local. Depois da meia-noite, abririam os portões para os homens. Hoje percebo o quão escrota era a ideia de embebedar as moças antes de abrir... Nossa, cara, mas é muito escroto. É escroto num nível. Eu já não gosto de você por você ter mandado essa história. Não, brincadeira. O cara tava tocando, porra, o trabalho dele. Isso era muito comum. É, eu lembro que isso tentou rolar uma época, mas sempre dava errado. Mas é uma ideia muito escrota, cara. É escrota num nível inacreditável. Deste modo, o nosso show seria dividido em duas partes, com um intervalo de 40 minutos no período que seria aberto os portões para os homens. Durante essa pausa no show, haveria a apresentação de um DJ, claro, que também tocaria antes e depois do show. Entramos por volta das 19 horas e fizemos a passagem de som e ficamos aguardando o momento de tocar, já sendo fartamente servidos pelos garçons da festa. Como de costume em eventos tupiniquins, tudo estava atrasado e quando os portões se abriram para as mulheres, já tínhamos bebido muito mais do que deveríamos. Ficamos curtindo, dançando e nos embriagando até por volta das 22h30, hora que começamos a tocar. O show estava ótimo. Palco grande, equipamento bom, público excelente. A mulherada gritava e cantava aos berros as músicas do nosso repertório, enquanto os garçons continuavam a nos servir. Era impressionante observar o quanto elas estavam à vontade e felizes sem os machos em ritual de acasalamento por perto. Foram vários momentos em que vi mulheres completamente à vontade dançando em cima da mesa e curtindo sem nenhum medo de sofrer algum julgamento ou assédio, que eram bem comuns na época. Ia ser maneiro se elas fossem embora, né, logo depois. Isso seria uma boa atitude. É, sim. Verdade. Mas aí tem o efeito álcool, né? É. Você perde a noção. Ah, mas se todo mundo combinasse, assim, beleza, a gente vai, mas a gente vai embora. E aí, essa ideia escrota vai dar errado. Eu já estava bem alterado pelo efeito do álcool, mas me lembro perfeitamente de uma mulher olhar fixamente pra mim e falar: "Toca Lobão! Toca Lobão!" Toca Lobão. Esse é o Toca Raul da nova geração? É, Toca Raul dos anos 2000, é. Toca Lobão. É, deve ser. Eu, que não ouvia nada do que ela dizia e apenas fazia a leitura de seus lindos lábios, respondi: "Só se me der um beijo." Ah, não. Estávamos tocando a música Favela, da banda mineira Tia Anastácia. E como essa música era muito animada, esse era o ápice da primeira parte do nosso show. Eu, que ainda aguardava ansioso a resposta da moça que havia pedido Lobão, foi surpreendido por... A gente pode dar nome de enxaguantes bucais? Acabou. Pode ser... Plax é o nome. Plax. Foi surpreendido por Plax. Foi surpreendido por Plax, vocalista da minha banda, caindo ao chão na minha frente. Demorei alguns milésimos de segundo para entender o que acontecera. Ele havia subido em cima do bumbo da bateria e saltado de lá ao gritar o último refrão da música. Nossa. Na queda, ele se desequilibrou e bateu o microfone nos dentes da frente e caiu rolando em cima dos meus pedais. Quando se levantou, Plax sorriu para mim. Ele estava idêntico ao Jim Carrey no filme Debi & Lóide, Dois Idiotas em Apuros, de 1994. Havia quebrado parte de um dos dentes da frente. Ah, não, cara. Ah, é. Não. No meio do show. É, foda. Finalizamos a primeira parte do show e, enquanto o DJ tocava, passamos um bom tempo procurando no chão, mal iluminado por luzes estroboscópicas do palco, o pedaço do dente que lhe faltava. Fade out. Fade in. Caramba, sinto a maior dor de cabeça da minha vida. A cada batida do meu coração, minha cabeça doía junto. Abro os olhos, sinto um gosto parecido com o de ferrugem na boca, olho pro lado esquerdo e vejo que estou no meu quarto. Caramba, o que aconteceu com o cara? Mas isso não foi o cara que caiu, foi ele? Essa é a parada. Tem, vamos lá, seguindo. Meu travesseiro está cheio de sangue. Olho pro lado direito e levo um susto. Eu não estava sozinho. A moça que havia pedido pra tocar Lobão dormia seminua na minha cama. Levanto-me e corro pro banheiro. Tinha um tigre lá dentro. Olho no espelho e outro susto. Minha boca estava enorme. muito inchada e com bastante sangue coagulado. Eu não entendo o que havia acontecido. Então peguei o telefone e liguei para casa do Cepacol, baixista da banda. Ele, que sempre bebia menos que todos nós, certamente saberia me explicar o que aconteceu. Por telefone, ele me explicou que depois que fiquei agachado procurando o dente do Plax, aconteceu o famoso fenômeno do... O álcool subiu. Ah, então, isso que eu tava falando. O cara que apagou não era o cara que quebrou... Não era o Plax que quebrou o dente. É, nossa, cara. Ele apagou, caraca. Voltamos pra tocar o resto do repertório e na última música do show, o clássico Killing in the Name, da banda americana Rage Against the Machine, o cordamizinha estourada, o microfonia aguda, o técnico de som preguiçoso, deu as caras novamente. Eu, no auge da empolgação e da embriaguez, ao bater cabeça... Perdi o equilíbrio e dei de cara na caixa de retorno... Nossa, cara, os dois caras se machucaram. Caralho. E dei de cara na caixa de retorno que estava na minha frente, no chão. Consegui me levantar e terminar de tocar a música, mesmo com a boca sangrando muito e sujando toda a minha roupa e equipamentos. Ao fim do... E o cara não lembra de nada. Parabéns, ainda pegou a mulher. Caramba. O cara é bom, hein? Ao fim do show, um dos organizadores da festa se ofereceu para me levar ao pronto-socorro, mas foi interrompido pela moça que pediu o lobão, que disse que estava tudo bem e que me levaria ao hospital no carro dela. Quando desliguei o telefone, a moça já havia se vestido e estava indo embora. Eu perguntei a ela o que havia acontecido, se ela tinha me levado ao hospital, e ela disse, muito constrangida, que não lembrava de nada que tinha acontecido, que tinha tomado muita vodka, que não deveria estar ali e que precisava ir embora. E foi. Cara, foi a moça que pegou ele e ela também não sabia o que estava fazendo. Minha boca doía demais, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Com muito esforço, consegui lavar a minha boca e pelo espelho eu vi meus dois dentes da frente e da parte de baixo da boca estavam deitados. Nossa. Com o impacto da batida na caixa de retorno, os dentes deitaram. Na época, eu usava aparelho ortodôntico e o araminho do aparelho também se soltou e estava espetando a minha bochecha. Ah! Isso deve ter machucado, viu? Isso é uma boca ordinária. Além do lábio, deve ter cortado tudo por causa do aparelho, né? Eu usei aparelho um tempo e o final do arco do aparelho, né, que fica preso no molar lá atrás, às vezes sobrava uma pontinha e ela ficava espetando e soltando na bochecha por dentro, sabe? Sim. Espetava, eu falava, soltava. É um inferno. Eu tinha a bochecha por dentro toda machucada, cara. É, afta direto, né? Daí, entre outras coisas, o meu amor pelos dentistas, pela classe. Agradecemos sua apreciação. O dentista que eu iria era amigo do meu pai. Graças à amizade dos dois, conseguimos fazer com que ele me atendesse num domingo às 13 horas da tarde. O dentista, que estava cheirando a churrasco e cerveja, um clássico desse episódio, pois vinha de um almoço de família, avaliou a situação. É, parece que não quebrou. O aparelho segurou os dentes. A raiz está aparentemente inteira. Ele colocou o aparelho no lugar novamente, solicitou alguns exames, me passou um remédio para a dor e marcamos de eu voltar na segunda-feira para terminar o atendimento. Resultado, eu não perdi os dentes graças ao aparelho. Algumas semanas depois, eles já haviam voltado pro lugar. Na verdade, acelerou o tratamento ortodôntico aí, né? Que aí agora, só pôr no lugar certinho e cimentar. Sorte dele. Fiz vários exames e não tinha nada de errado com os dentes e nem com a minha cabeça. Já Plax não teve a mesma sorte. Plax. Seu dentinho de debilóide foi motivo de zoação entre nós da banda por um bom tempo. E depois que foi colado o pedaço que faltava, por algum motivo, seu dente escureceu e ele demorou bastante pra corrigir o problema. Ah, coitado, cara, do cara. É clássico, clássico. Isso é clássico. O dente escurece porque provavelmente na hora que ele bateu o dente no trauma, ele deve ter tido um rompimento do nervo. Lá veio falar de polpa de novo, que você adora. Ah, não, cara. Eu tinha pedido pra você não falar. Ué, mas o que eu posso fazer? O caso pede. Ah, não. Ele teve um rompimento do nervo e aí o dente necrosa. E quando ele necrosa, ele escurece. Necrosa você podia ter deixado passar. O dente necrosa. E aí ele com certeza fez um canal depois e aí resolveu o problema. Em acidente é normal se acontecer. Até hoje, sempre que vou bater cabeça em algum show de rock, me lembro desse episódio doloroso. Essa foi a história de quando tivemos dois acidentes com dentes no mesmo show. Parabéns pelo podcast, sou muito fã de vocês. Abraço. Mas assim, vamos considerar que o cara bateu cabeça até perder o equilíbrio, né, cara? Foi uma bela batida de cabeça. Nossa, cara. Né? O cara tava loucaço também, né? É, o álcool tira o equilíbrio do cara também, né? Então, às vezes, nem tava batendo a cabeça tão forte, só perdeu o equilíbrio mesmo. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido e se você não quer uma anestesia pulpar ou se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas pra gente lá na Apple. Dá follow pra gente no Spotify, que é o tipo de coisa que ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas elas são lidas e a gente ainda pode usar outras em outros programas no futuro. A gente leu uma história aqui que era de 2018, né, Rafael? Isso. De agosto de 2018. Exatamente 2 anos. Ah, a gente guarda. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra. Apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Dr. Golden Teeth. Pauta Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação Beto Aragão. Edição Beto Aragão. Você pode saber sobre esse e outros episódios, inclusive os outros episódios de dentista, lá na nossa wiki. wiki.gugacast.com. Tá bom? Tá bom de história de dentista hoje? Não, tá nada. Tá nada. Vamos ler as micro histórias do Twitter. Vamos lá. Vou ler aqui da Thalita James, @ThalitaJames. Ela diz: contei a analogia do dentista com o pedreiro bonsai na minha última consulta para manutenção do aparelho. Ele não riu. Tô com enxaqueca há 3 dias. Cara sem senso de humor. Esse aqui é do Douglas Marques, @RiachoEscuro. Com dor no siso, fui ao dentista do bairro. Examinando, ele diz: ué, cadê o siso? De boca aberta, eu respondo: tá aí, ué. Você tirou? Não, não tá aqui não, você operou e não lembra. Eu fui entre o dentista e o siso tava lá. Alguém esquece de tirar o siso? O cara não tirou um raio-x, tipo, o cara não viu que tava o siso. Isso realmente é quase uma Twilight Zone isso. Acho que o cara não tirou uma radiografia. Não, a gente viu que isso é normal, de o cara não tirar a radiografia. É, tem isso, né? Vários momentos, todo mundo contando história, o cara nem olhava a radiografia, olhava. Aqui do Dr. Zo, @DRZO. Uma vez fui atender um paciente e falei pra ele: pode cuspir. Ele se levantou, olhou para a parede e cuspiu em direção à parede antes de eu terminar a frase e apontar: aqui na cuspideira. Caraca, malandro, parabéns. Diego Freitas Surtado, @FreitasSurtado. Meu padrasto é dentista. Ele já atendeu um paciente com a boca completamente corrida e perguntou: colocou alguma coisa na boca? Sim, doutor, fiz bochecho com água de bateria. Ah, meu não. Cunhado respondeu. Caramba! Eu já vi essa história. Eu já vi isso. Isso não é lenda. E qual é o objetivo do bochecho com água de bateria? Eu acho que a única resposta é que o cara tá com o dente doendo. Ah. E o cara faz o bochecho com a porra de água de bateria, que é muito ácido. O que tem ali de vivo corrói e vou usar a palavrinha mágica de novo, necrosa. E aí a dor para. Só pode ser essa. Caralho. Mas assim, é um problemaço isso, né? Mas eu já escutei algumas vezes essa história aí da famosa bochechada com água de bateria. Eu vou ler essa aqui do Leandro Vitor, @LeandroVitor. Eu pegava de vez em quando meu dentista, que era casado, mas relacionamento aberto. Okay. Um dia tive uma urgência com o aparelho, meu dentista estava viajando. Quem me atendeu foi o marido dele, que por sinal é dentista também e sabia da nossa história. Cara. Nossa, que Grey's Anatomy odontológico. Que situação. É, Grey's Anatomy. Fica aí a ideia pra Shonda, Grey's Anatomy odontológico. Morri de vergonha e deu tudo certo. Pelo menos isso, cara. Foi um bom profissional. É. Vou ler outra aqui, do Álvaro Neto, @AlvaroBCNeto, que é nosso ouvinte aí de longa data. Meu pai, quando criança, tinha medo de dentista. Ele conseguiu um que era hipnólogo, que o hipnotizava, então nunca dava anestesia. Meu pai foi cobaia e modelo de demonstração para outros dentistas. Não pagou o tratamento dentário e ainda era pago. E ele só tinha uns 8 anos. Nossa. E a pergunta é, deu certo? Ele não sentia nada mesmo? Ele tem lembrança disso? Ou... É, esse é o problema dos tweets. Porque eu conheci já alguns dentistas que são hipnólogos, mas assim, inclusive na faculdade eu tinha um professor que tinha esse tipo de abordagem. Só que assim, ele não chegava a ser de fazer a hipnose e tratar sem anestesia. A ideia era mais devido à fobia de agulha, era mais para acalmar o paciente, coisa assim. Mas eu acho válido, né? Não é questão de acreditar ou não, eu nunca corri atrás disso, mas enfim. Essa aqui é do Jovem Nerd, @JovemNerd. Eu tenho uma história de podólogo. Era uma vez uma unha encravada. Fui a um podólogo tratar. Perdi o medo de dentista. Olha, tem mais histórias com a hashtag GugaCastDentista. É só você ir lá no Twitter, colocar a hashtag GugaCastDentista e você vê todas as histórias que o pessoal mandou lá. E você pode continuar essa tortura, se é isso que você quer. Beleza? Adeus. Abraço. Adeus. Parasol.